Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Olá, meus amigos, vamos começar direto, sem muito blá blá blá. Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, na versão de Jameson Parker, abrindo Criadores e Criaturas de hoje. Bom programa para todos nós, sejam bem-vindos ao mundo dos covers. Your name, your name. Lay could stay there, close my eyes for you here forever. You and me together, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you say, they were never true, never true. All the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Will it burn when I cry? 'Cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. And I felt something die, 'cause I knew that that was the last time, the last time. Sometimes I wake up by the door. That heart you got must be waiting for ya. Even now when we're already over, I can't help myself from looking for ya. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Will it burn when I cry? 'Cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. And I felt something die, 'cause I knew that that was the last time, the last time. Yeah. Esse daí foi o Information Society, que teve recentemente aqui na nossa região, fez um show em Volta Redonda, cantando One do U2. No show eles não tocaram One, tocaram só repertório próprio. Eu não fui, minha mulher não foi, meus filhos não foram, mas quem foi disse que foi muito bom. Antes também teve a Natasha Wright cantando Woman in Love, da Barbara Streisand. Teve ainda Tyler Ward com Set Fire to the Rain, da Adele. E abrimos o programa com Jameson Parker interpretando Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Vamos seguir então com uma versão de Dead or Alive, You Spin Me Round, interpretada pelo Sag Hey. Vamos lá. Like a record, baby, I want your love. looking out across the night time. The city wings a sleepless eye. Hear her voice shake my window. Sweet seducing sighs. Get me out into the night time. For walls won't hold me tonight. If this town is just a Naples, let me take a bite. If they say why, tell them that this human nature, why does it do it that way? If they say why, tell them that this human nature, why does it do it that way? Reaching out to touch a stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that this human nature, why does it do it that way? If they say why, tell them that this human nature, why does it do it that way? I like living this way. I like loving this way. Looking out across the morning, city hearts begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of the street. If they say why, tell them that this human nature, why does he do it that way? If they say why, tell them that this human nature, why does it do it that way? If they say why, da da da da da da da da, why does it do it that way? If they say why, tell them that this human nature, why does it do it that way? We'll be right back. Yeah, she got up for sale. Hot tamales in a red pie. Yeah, she got up for sale. I got a girl, she long and tall. Sleeps in the kitchen with a beating on. Hot tamales in a red pie. Yeah, she got up for sale. Yes, she got up for sale. Hot tamales in a red pie. Yeah, she got up for sale. Hot tamales in a red pie. Yeah, she got up for sale. Got two for a nickel, four for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red pie. Yes, she got up for sale, I mean. Yes, she got up for sale. Hot tamales in a red pie. Yes, she got up for sale. Hot tamales in a red pie. Yeah, you got up for sale. I got a letter from a girl in the room. You got something good, gonna bring it home soon. Hot tamales in a red pie. Yes, she got up for sale, I mean. Yes, she got up for sale, Billy. Yes, she got up for sale, Doyle. Hop to my little red heart. Yes, she got up for sale. Hop to my little red heart. Yes, she got up for sale. You know the monkey and the bear. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got 'em for sale. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got 'em for sale. I got a girl, she's long and tall. She's in the kitchen with a feet in a hole. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got 'em for sale, like me. Yeah, she got 'em for sale. Yeah, she got 'em for sale, like me. Yeah, she got 'em for sale. Eric Clapton aqui no Criadores e Criaturas, os deuses também fazem covers. Eric Clapton cantou You're Red Hot do Robert Johnson, música que também já foi gravada pelos Red Hot Chili Peppers. Antes teve o Aerosmith com Come Together dos Beatles, que já deve ter umas 30 ou 40 regravações. Também teve a Adriana cantando Human Nature do Michael Jackson. E abrimos a sequência com Sagi Hey, You Spin Me Round do Dead or Alive. Vamos pro intervalo, quando a gente voltar tem um mashup rock and roll, uma versão do Rock Sugar para duas músicas bastante conhecidas. Até já. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas. Com DJ Nandão. Estamos de volta, agora tem o Rock Sugar cantando duas músicas juntas. Essas duas músicas fizeram bastante sucesso, cada uma na sua época. No final dos anos 70, comecinho dos 80, Detroit Rock City do Kiss arrebentou nas paradas do mundo todo. E lá para 88, 89, foi a vez de Straight Up da Paula Abdul. Aí, no final de 2007, 2008, se não me engano, o Rock Sugar, essa banda, veio com Straight to Rock City. Aliás, esse álbum deles é muito legal, eles misturam pop com rock e as versões são sempre pesadas e bem divertidas. Já, a gente já tocou algumas coisas deles aqui, mas essa, Straight to Rock City, é uma das melhores. Escuta aí. Se você chega e some, tem dinheiro e CPF, mas não me lembro o meu nome. Não há mais festa, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Marisa Monte aqui no Criadores e Criaturas com Tempos Modernos do Lulu Santos. Tempos Modernos também acho que já foi gravada pelo Jota Quest e mais sei lá quem. Essa versão que você ouviu foi da Marisa Monte. Antes teve o Biquíni Cavadão cantando Hoje, do Camisa de Vênus. E o Vision Divine também cantando Take On Me, do A-Ha. E abrimos com Rock Sugar, Straight Up, Detroit Rock City, de Paula Abdul e Kiss. Juntas viraram Straight to Rock City. Agora vamos com Wicked Game, do Chris Isaak. Quem canta é o Stone Sour. On fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Way, what a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice, laying underneath the palm trees. We break our necks, we'll try to creep a little sneak. Close to the Golden Coast. Once we party with you, we'll be falling in love. Oh, oh, oh. California girls, you run the night for a fire fest. criadores e criaturas. Você está ouvindo Brothers in Arms do Dire Straits, numa gravação do Metallica. Ouve mais um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Pois é, muito legal essa versão gravada ao vivo, num show, não sei exatamente quando, mas os caras estavam inspirados nessa noite. Bom, antes teve The Top Cats com Basket Case do Green Day. Teve também o já conhecido aqui de vocês, The Baseballs, cantando California Girls da Katy Perry. E abrimos essa sequência aí com Stone Sour, cantando Wicked Game do Chris Isaak. Por hoje é isso aí, 16 covers, 16 músicas para vocês. Sempre novidades, nunca músicas repetidas. E assim seguimos aqui na Rio Sul Rádio, todo domingo, às 18 horas. Esperamos vocês domingo que vem. Por hoje é só. Bye, bye. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.